no farol, sou high. Trago mais caro na beat. Ela quer roxo do green. Ela tá quieta igual beat. Ela chapou do molinho. Ela quer mais. Eu vou surfar no seu hype. Ela quer roubar minha vibe. Eu vou sair da recaide. Esse grave tá matundo. Mano, minha vibe não cai. Vocês me deixaram mudo. Eu já saí da recaide. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Foi perto do claque, pum. O primeiro foi rascunho. Melhor nunca, que nós nunca. Faço hit sem ajuda. Eu não preciso de hype na net. Tô muito mag fazendo meu cash. Esse primeiro só virou um teste. Se ajoelha, mano, conta café. Joga me jogaram fora do som. Sorte que lanço mais um melhor. Tenho mais de 35 milhão. Não me contento com um só milhão. E que repete em todas as track. Tá mó ping jurado, meu mano. Inveja, tenho lean na piscina. Minha bitch bebe, tá no ping. Sucesso comigo mesmo. Foda-se, meu mano, tô no topo, não pegue. Na magazine, toma agora. Como o time não negue. Na picadilha, só não pude que não ataque. Confere com a vida, cara. Cala a boca, meu mano, só shh. Ei, eu vou sair da recaide. Ei, eu vou surfar no seu hype. Ei, ó, mami, que te passa? Eu sou lindo, Tu me olha, sabe que sou o teu tipo, Sabe que ligo o ego, traz os quilos, No meu fone, sala chef, já tô indo. Ego, liga, fala, the boy, cadê tu, Chama o bling, traz as bitch, que pistola, Elas gostam, senta no colo do pai, Hoje que nós saiu da recai, Demorou, mas nós chegou, Pode falar que surfou, Swag sempre tá no max, Cês nunca vai ser mais flex, Bolsa lotada de droga, Joga da verde da roxa no fim, Fica tudo mais fácil pra troca, Depois ensinando que é flow, Pente com balance, Mete pente depois, Pega receita na vá, Depois ensinando que é flow, Pega meu flow no passinho, Talento já tô em Moscou, Ligou meu mano. Me disseram que eles eram de verdade, mas aí faltou cara, ter ramelada dos menor. Os amigos virou puta pra ter hype, tô pulando essa parte, isso não te faz melhor. Cês falam que sou foda, mas não aguenta numa droga, não viveram nada disso que cantou. Já levei tiro na perna, devolvi tiro na lata, no meu orgulho, mas eu sei do mesmo pior. Pra, pode avisar lá que esse trap não é comprado. Algum que vive só com o dinheiro do tráfico. Do alvo de chota várias putas no meu corpo. Amante do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido, maquinista do trembalo. Eu vi tal corrompido, conceito lá dos amigos. Onde vivo, pode crer que isso não passa. Essa feed de qualquer jeito pra largar lá no primeiro, mas cês não tiveram vergonha na cara. Não vem falar de inveja, não fui eu que fiz a merda. Tô cobrando quem faltou com a palavra. Matei mais um, matei que matei mais um. Matei mais um, matei mais um. Matei que matei mais um. Deram mancada, neguinho. Foram os olhão, foram sim. Ficaram com medo do Clay. Porque ele mata fácil. Fala a verdade, mano, vai sem falsidade. Eu dei o nome recaide. Posso acabar com a recaide. Pode vir três, eu sou só um. Mato em apenas um round. Junta três que não vai dar um. Desciclinei a metade. Trago mais caro na beat. Ela quer roxo do green. Ela tá quieta igual beat. Ela chapou do molinho. Ela quer mais, eu vou surfar no seu hype. Ela quer roubar minha vibe, eu vou sair da recaide. Esse grave tá matundo, mano, minha vibe não cai. Vocês me deixaram mudo, eu já saí da recaide. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, ei, ei. Não leva mal, tá? Com carinho, Igor, The Boy e Clean.